Que bom. passando e irei a de volta ao lugar onde nasceste. E na hora da partida choram tua despedida, porque não podes ficar. Mais um ano de saudade, mas sempre perder a vontade de mais tarde lá voltar. Com carinho e devoção levaste no coração o amor que não esquece. Os dias que vão passando e a ideia de voltar ao lugar onde nasceste. Tu imigrante para o qual te traz amor, traz carinho e amizade. Sou contente por amor à sua gente, sentir a felicidade, ter amor, carinho e paz. Aprendi nos teus vinhedos, trigais e rochedos. O que hoje sei está escrito no mundo inteiro, que sou o primeiro mais trabalhador. Quero manter o lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Quero manter o lugar para te honrar, grande amor. Meu Portugal, juro que te amo, juro que te adoro. A tua bandeira eu não esqueci, nenhuma fronteira me afasta de ti. Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida. 0-0. E tu queres ver de novo o sol nascer, contar segredos às ondas do mar. A vida cá tem sempre outro prazer, boa viagem para regressar. 30 dias para te ver, mas há pouco para te amar. Sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar. Sei que vais voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar. Sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar. Sei que vais voltar, quem anda longe nunca esquece o seu lugar. O seu lindo sol brilhante, de manhã e ao anoitecer. O seu mar é prateado, tão imenso sem ter fim. Por tantos eu já não cabo, por tantos anunciado, tanto sonhado por mim. No estrangeiro eu nasci, mas em tudo sou português. A nossa língua eu aprendi, e a falta que ela me fez. As férias sempre eu vou passar, a Portugal, o meu país. Eu nasci para cantar, tudo me faz sentir feliz. As férias sempre eu vou passar, a Portugal, o meu país. Importância tem, se a todos os instantes eu lembro a pátria mãe. Portugal é para mim fonte de inspiração. Seu encanto não tem fim, por isso eu escrevo assim, com esta minha canção. No estrangeiro eu nasci, mas em tudo sou português. A nossa língua eu aprendi, e a falta que ela me fez. As férias sempre vou passar, a Portugal, o meu país. Eu nasci para cantar, tudo me faz sentir feliz. Lugar onde nasceu, português vindo de fora. de fora. Sou eu, não me importa o lugar onde nasceu. Portuguesinho de fora. Sou eu, não me importa o lugar onde nasceu.

ordem, seguimos com a música que representou o Portugal na Eurovisão em 2007. Sabrina, dança comigo! Aquela música que representou Portugal em 2007, que chegou nas meias finais. E vamos lá, com um novo trabalho. Com quem? Com Helena Correia. Basta estalar os dedos, diz ela. Gostam de abusar. E quando nós damos um beijinho, aí eles dizem logo: vamos lá brincar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta estalar os dedos. Ai, basta, basta estalar de amor. Basta dar-lhes um miminho, ficam tão doidinhos, sempre atrás de nós. basta, ai basta, basta. Dançar com eles, ai eles ficam loucos, loucos da paixão. Andava-lhe três, uma de cada vez, tem muito mais sabor. Ai, Marante, Marante, tu conseguiste estar mais do que eu. Eu dei-lhe três, uma de cada vez, e as mulheres gostam de amor. Amiga, se ela me escolheu a mim, é porque gosta mais do que eu lhe dou. As rosas colhidas no meu jardim são frescas e regadas com o meu. Dessa mulher eu não guardo rancor. Garanto, espero que sejas feliz. Dá-lhe todas as que tu puderes. Dá-lhe também uma rosa por mim. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia. A rosa que eu queria era mais belo flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas ela vem-lhe três, uma de cada vez, tem muito mais sabor. Essa mulher eu não guardo rancor. Sejas feliz. Dá-lhe todas as que tu puderes. Dá-lhe também uma rosa por mim. Olé! Olé! O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia. A rosa que eu queria era a mais bela flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas ela vai-lhe três, uma de cada vez, tem muito mais sabor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia. A rosa que eu queria era mais belo flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas ela vai-lhe três, uma de cada vez, tem muito mais sabor. Então era um novo trabalho de quem de Ruizinho do Acordeão e Marante. Porque as mulheres gostam. E seguimos mais um novo trabalho de João Cardoso. Saia curta dela. No meio daquela festa, no meio da multidão, entrou uma morena de saia pequena, matou meu coração. Toda produzida, Essa miúda é atrevida, mexe com a minha vida, fico logo a sufocar. É todo mundo parou, todo mundo olhou para a saia curta dela. E quando ela dançou, todo mundo olhou para a saia curta dela. E o meu coração fica como um vulcão com a saia curta dela. E todo mundo gostou, até o padre falou. Naquela festa, no meio da multidão, entrou uma morena de saia pequena, matou o meu coração. Toda produzida, vinha para provocar. Essa miúda é atrevida, mexe com a minha vida, fico logo a sufocar. Todo mundo olhou pra saia curta dela. E o meu coração fica como um vulcão com a saia curta dela. E todo mundo gostou, até o padre falou, a saia curta dela. Ficamos sempre no mesmo ritmo que a banda me gastar. Eu vou-te bloquear. Cuidado à vontade, sempre acabar, é para acabar. Que seja o que Deus quiser, vamos lá os dois conversar. Comigo não há mais ou menos, tu sabes que eu sou assim. Quando acaba o amor, acaba mesmo, é o fim. Da minha vida, vou te arrancar do meu coração. Vais ir de todo lado, depois não reclames, não. Vou te apagar do Facebook, do Instagram, vou bloquear. Porque eu de ti nem quero ouvir falar. Do TikTok, vais sair do WhatsApp, desaparecer. Porque eu de ti não quero nem saber. Vou te apagar do Facebook, do Instagram, vou bloquear. Porque eu de ti nem quero ouvir falar. Do TikTok vais sair, do WhatsApp desaparecer. Porque eu de ti não quero nem saber. Cada um segue a sua vida, talvez seja o melhor. Vamos acabar aqui, antes que fique pior. Comigo não há mais ou menos, tu sabes que eu sou assim. Quando acaba o amor, comigo é o fim. Vais sair da minha vida, vou-te arrancar do meu coração.

ficamos sempre no Minho com a grande artista Cristiana Sá, o nosso Portugal. Ficamos sempre no Minho com o irmão Cardoso. Vou-te pedir em casamento. Então é aproveitar que, se quiser pedir alguém em casamento, já. Já toda a gente aqui sabe que te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh, minha linda, vais ter que o convencer. Diz ao teu pai que nós nos vamos casar. Há muito pensar, temos tudo preparado. Vou-lhe pedir a tua mão em casamento. Não deixo passar mais tempo. Tem que aceitar o noivado. Diz-lhe eu para te dar a liberdade. Já somos maiores de idade e tu não me queres perder. Queremos ter também a nossa casinha, fazer a nossa filhinha. E eu mesmo que fazer. Já toda a gente aqui sabe o que quero. E tu também já não. Mas minha linda, vais ter que o convencer. Já toda a gente aqui sabe que eu te quero, e tu também já não me queres perder. Mas o teu pai está sempre a complicar. Oh minha linda, vais ter que o convencer. Vamos lá, 10 horas e 29 minutos com o último trabalho de 4 menas, os Zé Pastilhas. tomava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão, era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. Tantas pastilhas tomava, com mulher é que as dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, o meu com ela doé, de tanto abusar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha, o meu com ela doé, de tanto abusar na pastilha. Que ele morreu assim? Tu não viste aquilo, o tamanho daquela coisa, pá? Mas está estranho isto. Ah, pois está. E a responsável foi a tua mulher. De quê? E estivéssemos sozinhos, agarrava-te nos florinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer se foi tua minha mulher que morreste dessa maneira. Oh, Zé, mostra, por favor, aqui é este senhor que não morreste desse mal. Foi por muito trabalhar e por pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, o meu com ela doé, de tanto abusar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, o meu com ela doé, na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, o meu com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, o meu com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Estão a abusar da pastilha, dizem os quatro menas. E seguimos com o último artista que esteve aqui connosco. Nelson Costa, essa mulher só ralha. Será verdade isto? Sinto mal. Fui para o café, meti-me na cachaça. Já não dormi em casa, mandou-me dormir na praça. Essa mulher só ralha, ralha, ralha. Nunca está calada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha. Por tudo e por nada. Esta mulher só ralha, ralha, ralha. Nunca está calada. então chegou a hora da primeira dedicatória de hoje. E é da parte do meu amigo Lourenço, para os seus amigos de trabalho, para todo o pessoal que eu conheço, para todos os animadores da rádio. Então vamos lá com um resuminho de Panacova. O vinho dá cabo das mulheres. Quem está a fluir? chegou, chegou a hora de ir até ao Brasil. Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não. Quem que você escolheu essa música, Marília? Que Marília Mendonça. Você trai ele da minha namorada, meu conta não. Ele não, gente. Olha a letra dessa música, você lê, Smiley. Você me pergunta por que estou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre o amor e a paixão. Sujeito a solução. É. Eu acho um garudo quem fez essa música. Mas o livro é pra acontecer isso comigo, né? Esse compositor tem coragem. Se o homem me trair, não me conta nada, pelo amor de Deus. Eu não quero saber. Se me trair, eu descubro. Marília, que dia você vai sair da casa da sua mãe, Marília? Rapaz, se depender de mim é nunca. É bom demais ter muita gente. Dona Ruth, beijo, mãe, te amo. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Começou a falar. Sou quase mãe aqui, gente. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento. Se de onde estiver pior, em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos. Não é só mãe do Léo, não, é mãe da Marmara e do Bem. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que Não, amiga, eu tô dizendo de sabedoria, né? Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só um silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Segura, Leonardo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores em vão são aves de verão. Se tens que me deixar, Deus o livre, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Seu adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz. Eu quero ser feliz, quero que seja feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir. Sem lágrimas olhar, seu adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Deixa eu perguntar uma coisa, não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente, eu acho que deu pra entender. Minha mão já não tá mais na sua, a gente anda pela rua separados, nem parecemos namorados. A aliança virou um enfeite do dedo, nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Que estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Que estranho, você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender.

todos os prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. O Baile da Primavera é na Sala Montição em São João Leblanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Jorge, aqui das antenas da Rádio Arcancel, e vamos lá com música romântica. Com Nininho e Cristiano Maia, Gosto de Ti. Logo pelo acordar, saudades do meu tamo, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Sabe que é verdade, eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Mas sabe que é verdade, eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Mas sabe que é verdade. Esta canção que eu fiz, estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. E a música que vem a seguir, Marisa Chuva, vai para o meu amigo Michel, que faz hoje um ano que nos deixou. Coisas vulgares que era vir. Amigo e animador aqui da rádio, faz hoje um ano que nos deixou. Não deixam saudade. Paz a sua alma. São as lembranças que doem, ou fazem sorrir. Há gente que fica na história. Da história da gente e outros de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Aquelas que tive com segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a conseguimos agora o grande artista que esteve aqui há pouco, Tony Careiro, ao vivo aqui do Zenit de Orleans. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de toi, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Tony Careira aqui ao vivo do Zenit Orleans e seguimos sempre com a família Careira, David Careira, Carolina, só tu e eu. O que será? Eu já te perdi e já te encontrei, eu já te esqueci e já perdoei. Já quis afastar. afastar-me, mas quando te vi, só sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero o luar, preciso de ti para me iluminar. Vejo o meu céu no teu olhar, preciso de ti para respirar. E se o sol já te perdi, já te aqui, eu te perdi. Olho do meu lado e não te vejo, mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui. Pai, vou te guardar pra sempre em mim. Teu amor é uma luz que não tem fim. Vou seguir os teus ensinamentos. Você foi um grande ser humano, um grande exemplo. Faz teu cheiro, eu abraço teu olhar. Mas agora estás com Deus e um dia a gente vai se encontrar. Bom pai, bom filho, bom irmão, grande amigo, um imenso coração. Saio chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. E ele, infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Yeah.

Essentiel, les meilleurs sons latinos. E vamos lá com música para mais jovem, com o grupo Non Stop, com o Limite ao Voo. O sonho que acabou por conseguir encontrar o seu lugar. E agora aqui está, mostro que eu sou, sou o espelho de quem sonhou. Porque nós vamos fazer de sonhar, mas para dançar, a ilusão está no ar. E aqui temos que o tempo foge. para chegar na reta final. Bem, continuamos por enquanto com Diângela, a base. Esta noite vou à festa, à discoteca e ao bailarico. Esquecer alguém que não presta, que seja festa, pois que eu preciso. E arranjar alguém sincero, mas que primeiro que me enganou. Só que vou para o quarto reino, no mesmo erro que não posso. Se eles vierem com um grãozinho na asa, digo basta, basta. Vou à festa, à discoteca e ao bailarico. Apagar a dor que resta e ainda molesta o meu sorriso. Quero alguém mais verdadeiro que por inteiro cuida de mim. Só que vou ter que ir noutra cantiga. Ai, não vou cair. Se eles vierem com um calzinho na asa, digo passa, passa. Deixei fugir o bicho, quando eu já estava pronta para mimar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, e andei toda a noite sem sequer me tocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho. Eu gosto muito de ti, meus animais, e trato todos com muita delicadeza. Um dia destes eu fiquei muito contente, porque o meu Zé quis fazer-me uma surpresa. Para mostrar o seu amor sem fim, com coisa para mim, um lindo papagaio ficou ali, debaixo dos lençóis, mas foi melhor depois para o agarrar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, quando eu já estava pronta para o mimar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, e andei toda a noite sem sequer me tocar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, quando eu já estava pronta para o mimar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho, e andei toda a noite sem sequer me tocar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixa fugir o bicho, deixa fugir o bicho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Deixa fugir o bicho, deixa fugir o bicho. Com muito sabor, pro meu namorado. consigo respirar. Senhor bombeiro, venha cá vir. Ai, ai, ai, sou mesmo a Sim, já são 11 horas e 59 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E esta emissão não se podia acabar sem homenagear o nosso amigo Miguel, que já nos deixou há um ano atrás. Hoje faz já um ano. Paz a sua alma. Então vamos lá com a emissão do 21 de dezembro de 2019. Fiquei aqui na Rádio Arconciel do nosso amigo Michel. E é assim que vamos despedir de vocês. Eu, para mim, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Um imenso prazer. E dou-vos um encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. A partir das 14 horas até 16 horas terá a minha amiga Glória com a música da Glória. Então daqui lá desejo tudo que é melhor, tudo bom. Vamos deixar em companhia de uma emissão do Michel e depois com a RTP Internacional. que se registra a taxa mais baixa da União Europeia. Cláudia Aguiar Rodrigues. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia já apontava no início do mês para um valor recorde da taxa de inflação no espaço da moeda única. 5,1% é o mais elevado desde 1997 e sobe 1% desde dezembro do ano passado. Já no conjunto dos 27